Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O estacionamento no Centro Histórico de Elvas vai voltar a ser cobrado, mas com alterações. Uma das novidades é a isenção que os residentes poderão ter no pagamento. O presidente da Câmara Municipal de Elvas, Nuno Mocinha, garante que o regulamento dos parques de estacionamento vai ser revisto e posto à discussão das pessoas. Em cima da mesa está uma proposta para se repensar na globalidade e não apenas nos parques de estacionamento que nos últimos meses deixaram de ser pagos. O autarca que dá como exemplo Évora, onde o estacionamento é também reservado para os residentes e abre hipótese de bonificações para quem possui comércio no centro da cidade. A elvense Maria José Balsinhas, que estuda na Universidade de Évora, conquistou um Prémio Nacional de Turismo. O grupo, formado por 4 elementos, alcançou 2 prémios na terceira edição do Tourism Train Experiences. Maria José Balsinhas e 3 colegas elaboraram um City Break para Vila Viçosa, ou seja, um produto turístico para conhecer esta cidade alentejana e através de comboio. A propósito da flexibilidade curricular que entra em vigor já no próximo ano letivo nas escolas nacionais, a diretora do agrupamento número 3 de Elvas, Fátima Pinto, afirma que é urgente personalizar a forma de ensinar. Se por um lado a flexibilidade curricular pode facilitar o modo de ensino e permitir que os professores cativem mais facilmente os alunos, pode, pelo outro lado, conduzir os alunos a notas mais baixas nos exames de acesso ao ensino superior, confirmando o medo que os pais já haviam manifestado. Numa nota introdutória sobre a matéria, Fátima Pinto explica que a verdadeira importância da flexibilidade curricular se prende com o facto de as escolas hoje estarem iguais às escolas de há 30 anos atrás, a ensinarem os alunos da mesma forma quando os alunos não são os mesmos, algo que acredita não ser o mais correto, já que se hoje dizemos que as escolas são inclusivas, tem de se ter em atenção que nem todos os alunos aprendem da mesma forma, e é por esse motivo que, no seu ponto de vista, este novo projeto piloto é bem-vindo, já que permitirá que profissionais da educação repensem o que se está a fazer dentro da estrutura, quer na escola em si, quer na sala de aula. Nasceram mais 9 bebés na maternidade do Hospital Dr. José Maria Grande, em Porto Alegre, nos primeiros 3 meses deste ano, quando comparado com o igual período de 2017. Nos primeiros 3 meses deste ano, nasceram nesta maternidade 123 bebés, quando no ano passado nasceram apenas 114. Contrariando a tendência nacional de decréscimo da natalidade, a maternidade da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano registra um acréscimo de nascimentos. Enquanto no país, no primeiro trimestre deste ano nasceram menos 371 bebés do que em igual período do ano passado, a maternidade de Porto Alegre registou mais 9 do que em 2017. Pelo 4º ano consecutivo e como forma de comemorar o Dia Internacional do Livro, a APPA-CDM de Elvas realizou mais uma Feira do Livro. Ermelinda Borrega, coordenadora do Centro de Atividades Ocupacionais da APPA-CDM, disse ao Linhas que este é um dia em que se comemora com uma pequena feira, com livros doados e oferecidos por familiares de utentes, funcionários e alguns amigos da instituição. Todo o certame foi preparado com os próprios utentes. O município de Campo Maior promoveu na semana passada uma reunião com o provedor da Santa Casa da Misericórdia, Luís Machado, com o objetivo de preparar a candidatura ao Programa Operacional Alentejo 2020, destinado ao cofinanciamento do projeto de ampliação do Lar de Santa Beatriz. A preocupação do município é, segundo salientou Ricardo Pinheiro, autarca campo-maiorense, criar as condições ideais para os idosos com a dignidade, a segurança e os cuidados diários que eles merecem. Foram estas as notícias de maior de destaque da semana no jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Ficamos a conhecer os destaques do jornal Diário do Sul ao longo desta semana. Começamos pelo município de Reguengos de Monsaraz, que está a implementar o Orçamento Participativo e o Orçamento Participativo Jovem. Este procedimento permite promover a participação dos munícipes através da apresentação e escolha de propostas e projetos a incluir no orçamento e no plano de atividades da autarquia para o próximo ano. Por sua vez, a Câmara Municipal de Évora elaborou o Guia para o Cidadão Agente de Proteção Civil. Este documento pretende fornecer, de uma forma prática e acessível, um conjunto de informação base ao cidadão comum perante situações extremas. Inclui os principais procedimentos e ações essenciais a desenvolver perante a iminência e o decurso de um acidente grave ou catástrofe. Realçar também que os órgãos conselheiros e federativos do PS de Évora homenagearam o comendador Rui Nabeiro como figura ímpar da sociedade nacional. Esta homenagem inseriu-se nas comemorações do aniversário do Partido Socialista e nas celebrações do 25 de Abril. Dar nota ainda que a Alentejo de Excelência, a Fundação Ciudadania da Extremadura Espanhola e a Fundação Alternativa do Panamá promovem em outubro de 2018 o terceiro encontro ibero-americano de turismo rural, um evento que vai decorrer na Universidade de Évora e na Escola de Hotelaria de Mérida. É notícia também a 32ª Feira Internacional de Agropecuária de Estremoz, a FIAP, considerada pelos promotores um dos maiores eventos realizados a sul do Tejo. A iniciativa decorre entre 27 de abril e 1 de maio, com mais de 450 expositores de diferentes setores e lotação esgotada. Evidenciar ainda que médicos de todas as especialidades, enfermeiros e amigos do pediatra Hélder Gonçalves juntaram-se para mostrar o reconhecimento, estima e admiração pelo médico que dedicou a sua vida a cuidar das crianças do Alentejo durante 43 anos. A homenagem aconteceu na sequência da aposentação do pediatra Hélder Gonçalves do Hospital do Espírito Santo de Évora, onde exercia funções desde 1974, ocupando até agora o cargo de diretor do Serviço de Pediatria. Mais a norte, neste caso em Avis, o Ministério da Administração Interna vai lançar no início de julho o concurso público para a construção do novo posto territorial da GNR de Avis, segundo revelou fonte da tutela à agência Lusa. Importa salientar também que a Santa Casa da Misericórdia de Évora tornou públicos os documentos orientadores sobre a defesa da vida, uma declaração que resultou do trabalho e reflexão do seu Conselho de Ética, constituído em 2016. A morte assistida e a eutanásia são temas que têm estado em debate nos últimos tempos e esta instituição quis assim dar a conhecer os valores e princípios éticos que norteiam a sua ação. Mais outra iniciativa do município de Reguengos de Monsaraz, que vai implementar o projeto Mais Sucesso durante 3 anos para combater o insucesso e o abandono escolar nos alunos desde o primeiro ciclo do ensino básico até ao secundário. O projeto vai ser desenvolvido em conjunto com o Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz. Outro tema em destaque e que tem estado na ordem do dia é a Associação Académica da Universidade de Évora, que vai promover uma Assembleia Magna Extraordinária para discutir e votar a realização de um referendo pela continuidade da garraiada académica na Queima das Fitas de Évora. Esta Assembleia vai realizar-se no dia 3 de maio, pelas 21h30, no Auditório Nobre do Colégio do Espírito Santo. Já falámos da FIAP, agora é a vez da Ovibeja. A internacionalização dos produtos agroalimentares de origem vegetal é o tema em destaque na Feira Agropecuária Ovibeja deste ano, a decorrer entre 27 de abril e 1 de maio, com lotação esgotada para celebrar 35 anos a mostrar todo o Alentejo deste mundo. Por fim, dizer que a Câmara de Évora reduziu quase um terço da sua dívida nos últimos 4 anos para 66 milhões e meio de euros e o prazo médio de pagamento a fornecedores está pela primeira vez abaixo dos 90 dias, situando-se precisamente nos 89 dias, segundo destacou Carlos Pinto de Sá, presidente da Câmara de Évora. São estes, então, os principais destaques do Jornal do Diário do Sul ao longo desta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.